E pra acabar com tudo, junto é o LP e o Guilherme Benuto. Ela saiu de casa descalço pra mãe não acordar. E eu na esquina pisquei o farol com a caminhoneta desligada. O som bem baixo, depois da pracinha nós põe pra torar. Te dou opção de motel, mas cê quer ir pra roça. Me atiçando na estrada de terra, uma mão vai no volante e a outra na sua perna. Sabe que com o caipira rosetada é certa. E depois da porteira, mão grossa na nuca, a luz da lua, tapa na bunda. E os gado de testemunha, e o pau torando dentro da cabine puta. Hoje na roça a lida vai ser minha e sua. Haja amortecedor pra essa railuca, railuca. E os gado de testemunha, o pau torando dentro da cabine bruta. Hoje na roça a lida vai ser minha e sua. Haja amortecedor pra essa railuca, railuca. É Luan Pereira e Guilherme Benuto estourando os falantes das cabines brutas. Na estrada de terra, a mão vai no volante e a outra na sua perna. Sabe que com o caipira rosetada é certa. E depois da porteira, mão grossa na nuca, a luz da lua. Você sabe bem o que vem depois da porteira, né? E os gado de testemunha, o pau torando dentro da cabine bruta. Hoje na roça lida vai ser minha e sua. Haja amortecedor pra essa railuca, railuca. E os gado de testemunha, e o pau torando dentro da cabine bruta. Hoje na roça lida vai ser minha e sua. Haja amortecedor pra essa railuca, railuca. É mais um LP. Sua Pereira. Eu não vendo essa railuca mais nunca.